Alô. Ô, Robson, eu tenho que falar uma parada. Estamos aqui com o maior rapper branco do que o mundo já conheceu, Thiago Azevedo. Falei. Nossa! É por isso que eu canto desde o nosso encontro. Lindo! Muito obrigado pelo convite, eu estou muito orgulhoso de estar aqui. E nunca achei que eu alcançaria o ápice da minha carreira aqui. Muito orgulho da minha mãe também. Eu sei que ela não faz ideia do que seja um podcast, mas se ela soubesse, ela gostaria muito de saber que eu estou participando de um ótimo podcast. De um ótimo que tem 3 ouvintes. Ah, cara, importante é a qualidade, né? Que não tem também, porque os ouvintes devem ser tudo um lixo. Você tem total razão, sendo que um dos ouvintes sou eu. Então só tem dois. E o outro sou eu, então tudo bem, gente, tá certo. O outro é o Greg. Realmente tá tudo lixo. Bicho, talvez eu não tenha te falado isso nenhuma vez, mas tu foi a minha primeira influência aí nesse mundo dos lixos da fossa humana. Eu nem ouvi o Arthur na época lá do início do Cifros. Sabe em que ano foi isso? Não sei. Eu tenho um problema muito sério com noção de tempo, cara. Eu não tenho noção de tempo. Mas deve ser 2015, 14? Eu acho que eu comecei a ouvir o Arthur no final de 2014, lá no podcast especial de fim de ano. Ah, não lembro. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi dele foi vídeo no YouTube lá. Nem sei como que apareceu lá, como que eu cheguei nos vídeos lá, mas eu lembro que eu achei foda pra caralho. Ele falando de jogar bebê na piscina, essas coisas. Falei, esse cara é bom, velho. Esse cara é muito antes autêntico. Disso, eu já tinha assistido uns vídeos dele lá, que ele tava vestido de coelho. É bom também. Só que aí eu não ligava muito, nem sabia que ele tinha um podcast. E aí, depois que eu descobri, aí eu já pensava essas coisas, que nada faz sentido. Só que eu não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra interagir sobre isso. Aí eu achei tu. É foda, né, velho? E é interessante, cara, que a gente às vezes não acha gente assim, porque gente assim costuma ser muito quieta, realmente, né? Quieta assim no sentido de você não sai falando por aí, esse tipo de coisa, normalmente. Aí ninguém acaba que ninguém sabe. E às vezes você tem, sei lá, sua família não faz ideia que você pensa esse tipo de coisa. Isso, até porque você faz questão de que ninguém saiba mesmo, porque não pode dar problema. Ué, imagina, cara, tipo, você vai falar de suicídio com certas pessoas, a pessoa às vezes nem deixa você falar. Ela fala, não, tipo, você tá, só de você falar nisso, você já tá com um problema, você tem que procurar ajuda, você tem que pensar positivo, você tem que buscar Deus, encontrar Jesus, sei lá o quê. Elas nem deixam você começar a falar mas o negócio. É isso, eu tentava falar com alguns amigos sobre isso. Eles nem davam ouvido. Primeiro achavam que era brincadeira. Aí depois falavam, você tem que procurar ajuda. Ué, na verdade, cara, essa questão de pensar esse tipo de coisa, pra mim acho que até relativamente recente. Sei lá, eu comecei, acho que também foi bastante influência do Petri, no sentido de ter essa identificação. Eu falei, realmente esse cara tá falando um negócio que eu concordo. Só que antes disso eu nem tinha tanta noção assim de como pensar nesse tipo de coisa, sabe? Então, sei lá, eu li a coisa do Schopenhauer, aí eu lendo o livro do cara, a cabeça mudava de uma forma muito sinistra, aí eu ia chorar no banho, porque nada fazia sentido, sabe? Aí você tendo uma identificação com alguém, parece que por mais que você não tenha uma esperança, sei lá o quê, fica mais tranquilo com o tempo. Você fala assim, não sou o único fudido da cabeça. Pô, nesse tempo aí que eu comecei a ouvir, eu nem conhecia Schopenhauer, Nietzsche, não conhecia nenhum desses caras. Eu tava logo no início dos estudos, eu tava nos gregos ainda, aí eu conheci o Epicuro, que também fala umas coisas parecidas. Aí foi que eu comecei a pensar nisso, aí depois eu achei esses caras mais recentes. É, cara, eu fui começar a pensar nesse negócio há uns 4 anos. Então, quer dizer, eu tinha uns 23. Acho que eu tenho a idade ou sou um ano mais novo que o Petri. 27, 28, sei lá, que ele tem. E o que eu vejo de curioso É que eu fui pegar uma fase dele um pouco mais tarde. Então, por exemplo, hoje em dia eu já não tenho tanta identificação com ele em alguns aspectos. Aí eu tenho mais identificação às vezes com ele lá em 2013, por aí. E hoje ele mudou bastante, assim, eu não acho que ruim necessariamente, porque tem certas discordâncias, mas eu continuo ouvindo, sabe? Eu acompanho todos abaixo, ouço atrasado, mas eu acabo ouvindo, porque é bom você ter esse contato com ideia diferente também, né? É, exato, é. Eu também acho que hoje em dia não tem tanta concordância entre a gente, porque ele começou também com uma onda de conservadorismo. Isso aí. Só que eu fiquei, quando eu conheci, eu fiquei tão louco que eu comecei a ouvir todos os episódios lá desde 2012. Sim, cara, eu também, eu acho que ouvi tudo. Num curto espaço de tempo, eu ouvi muita coisa, fiz maratona mesmo, eu vim direto. E era muito foda, cara. Eu acho ele muito foda ainda. E só que esse negócio de conservadorismo também não, já não bate muito comigo. Estranhamente, ele parece que fez o caminho meio inverso, né? Não que ele seja conservador, mas algumas ideias que ele tem, né? Então ele tinha uma ideia mais parecer mais liberal antes, ou mais até mais niilista mesmo. E agora ele parece que adota certos valores, né? Então, por exemplo, ele pensa no em família como um valor hoje em dia já. E era uma coisa que eu não imaginava que ele ia pensar. E já não é uma coisa que eu combino, minha ideia não combina tanto. E mais também por mais que eu esteja, por exemplo, numa universidade federal que tem influência esquerdista gigante, eu não me identifico com exatamente nenhum desses lados em questão de política, assim, porque eu não entendo nada mesmo. Mas eu sou mais liberal, saca? Até tem aquele diagrama de Nolan, aqueles que você faz lá e ele te bota numa posição, esquerda, direita, liberal, conservador, etc. Libertário, esses negócios. E o que eu tenho mais enfático é a questão de ser liberal. Então, tipo assim, sou a favor de, sei lá, usa drogas se quiser, aborta se quiser, se mata se quiser. Não tô nem aí, saca? E essa questão mesmo, de faz o que quer, não enche o saco e tá bom, sabe? Se você quer votar em Bolsonaro, vota. Se você quer votar em Lula, vota. Eu não entendo nada disso, sabe? Pra mim é tudo uma bosta. E eu sou bosta também, porque eu não entendo nada pra dizer, nem pra me posicionar É isso, direito, cada saca? um faz o que quer e pronto. Já tá bom. Eu acho mais fácil, cara. Mas esse negócio de você falar de influência é legal pra caramba, velho. E eu não tinha muito essa ideia. Na verdade, a gente acaba influenciando outras pessoas e sendo influenciado sem ter essa noção, né? E acho interessante, cara, porque realmente não dá pra ter essa noção, assim. Por exemplo, de o que você acha legal nas músicas e tal. Ou em toda aquela ideia que a gente tinha lá, de aquela zoeira de grupo, de falar um monte de merda, de xingar todo mundo. Então, até porque muita coisa ali que às vezes você acaba falando, em música mesmo, eu não tenho. É uma coisa meio de persona, saca? Então, é uma coisa que sai automática da sua cabeça e, rimou, ficou bom, saca? Ficou engraçado ou alguma coisa assim. Não necessariamente ali você tá dizendo uma coisa pessoal, eu, né, no Falei isso porque caso. eu nunca tinha falado antes e eu achei legal e queria perguntar quais são tuas outras influências. Outras influências, você fala no No geral? geral? Cara, hoje em dia, teve uma época que, sei lá, algum tempo, não tenho noção de tempo mesmo pra dizer, eu falei assim: ah, não, esse negócio de ter ídolo não é uma boa. E aí foi uma época de morte aos ídolos, saca? E já faz uma referência ao Nietzsche. Salve Nietzsche. Então, cara, e uma coisa curiosa, até que é legal falar, é que esse processo de identificação, por exemplo, você conhece um cara ou alguém, sei lá, tem uma ideia foda, você fala assim: puta que pariu, esse cara é foda. E aí você tende a se identificar muito e até começa a se parecer com ele. Estranhamente, às vezes você parece estar imitando a princípio. Acho que até o Petri fala em algum ponto esse negócio aí, de você no começo você acaba copiando quem você se identifica ali e tal. Então, eu, por exemplo, Schopenhauer é uma influência ainda, mas no começo foi uma identificação muito forte e já não é assim. E acho que você tem que passar, pelo menos comigo é assim, né? Você tem essa fase de ligação mais forte, depois você vai começando a ficar mais racional, digamos assim, e menos apaixonado pelas ideias, e você vai pensando, ah, tá, esse cara é bom, ele fala uns negócios muito foda, só que tem isso aqui também que acho que não é bem assim. Então o Schopenhauer é uma influência, o Nietzsche é uma influência também, pensando em filosofia. O Freud, eu acho umas coisas dele bem legais, mas esses, tem outras coisas também que eu acho que não dá pra aproveitar e tal. E o Petri foi uma influência, eu acho que hoje nem tanto, por ter essa... Ainda é, porque ele ainda tem muita coisa que eu acho interessante, né, à toa que eu tô sempre ouvindo. Mas não é aquela, a mesma coisa, né, aquela influência tamanha que ele teve quando eu o conheci e durante um tempo depois. Então eu tenho muita influência de, sei lá, de música. Eu gosto muito de rap, cara, sempre foi o que eu mais ouvi, assim. Só que também eu não sei, tem alguns caras que eu falo assim, nossa, esse cara tem umas ideias legais e rola, é uma certa influência. Só que hoje em dia música já não é tanta influência pra mim. Mas eu curti Emicida, curtia o Shaolin, principalmente as músicas antigas, não sei se você conhece. Tem um grupo que chama Quinto Andar também, cara, que é underground e tal. O disco dele saiu... É o único que eu ouvi. É. Então, cara, é uma coisa que eu acho maneira, assim, me influencia no sentido de até no questão do rap mesmo, de fazer um negócio mais zoado, sabe? Assim, não levar a sério, porque rap antigamente, comecei a ouvir com 12 anos, então era negócio de Racionais e é aquele negócio só ligado a crime, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia você já tem um rap mais diferente, só que não tem tanto rap também zoado assim. O De Leve, que era do Quinto Andar também, ele já tem mais essa pegada. Então tem um rap dele que fala de menstruação, sabe? É uma coisa bem além daquele padrãozinho ali. Aí eu acho que é uma influência bacana também. Mas sabe, não sei mais, cara, assim, que área de influência que eu consigo lembrar. Sabe agora. Sabe por que o Leve parou de fazer música? Não sei, cara. Na verdade, eu nem acompanho muito mais música mesmo, cara. Eu acompanho muito pouco. Às vezes eu tô ouvindo aqui deve ter uns 3 meses que eu tô ouvindo o álbum do Kendrick Lamar, o mesmo álbum todo dia, cara. E não é assim, nossa, é bom pra caralho. É que eu não vou em busca muito mais de novidades, sabe? Eu tô mais, acho que tô ficando velho. É tipo assim, vou vendo aquele negócio repetido ali, tá bom, sabe? E aí não tem aquela paixão, assim, de... Ah, mas hoje em dia, cara, eu não tenho aquela coisa assim de... Nossa, vou num show de um cara. Eu não tenho vontade de ir em show de ninguém mais, cara. Teve, sei lá, anos atrás, teve show de Emicida, Projota e Rashid, na época em que eles eram bons. Aqui no... Era em Cataguases, que é a cidade de Minas, só que é meio longe daqui, acho que dá umas 2-3 horas. E aí, tipo, eu peguei carro do meu pai, eu falei mentira, eu falei, ah, vou ali na cidade aqui do lado, que é 15 minutos de distância, e eu fui pra lá, eu fiquei o dia inteiro andando de carro. E depois eu não conheci o lugar, me perdi, demorei 7 horas lá pra chegar no lugar. Pô, e... Só que eu cheguei. E aí era um show praça pública lá. É, tipo, vou ali comprar pão, já volto. Aí, tipo, voltei no outro dia, dormi no carro, etc. E é uns negócios assim, velho, que eu não me vejo fazendo hoje. Eu falo assim, que merda que eu fiz? O que, que eu tinha na cabeça, cara? Olha, ficar perdido no meio do nada com... É muito sinistro, cara. Eu não tenho essa... Acho que eu tinha mais ingenuidade, assim. Às vezes eu fazia as coisas sem pensar muito. Hoje em dia, acho que eu tô mais sensato, sei lá, e mais chato também, né? E hoje em dia eu penso 2 vezes em ter que sair de casa pra ir ali comprar um pão mesmo, cara. Vou falar, ah, será que vale a pena? Será que não vale? Aí eu falo, ah, não vale. Geralmente aí eu fico sem fazer um monte de coisa, porque preguiça, tédio... Eu não acho graça, não, um monte de coisa, é mó chato. Isso prova a teoria de que sair é coisa de jovem. Pois é, cara, eu acho que sim. Eu acho que é mais. O pessoal mais animado tá mais novo e tal. Sei lá, cara. Eu cheguei numa fase que eu não importo tanto com esse tipo de coisa, sabe? E tem preguiça de praticamente tudo, cara. É muito foda. Preguiça de acordar, de levantar a cama, de fazer tudo. É muito tenso. Eu também sinto isso. Tem uns dias que eu acordo, eu penso, pô, eu vou dormir o dia todo, vou dormir até amanhã de manhã. Porque não tenho vontade de nada, falta vontade de levantar pra escovar a boca. Não tenho vontade de nada, bicho. Até de fazer as coisas que eu gosto às vezes. Tipo, tocar a guitarra. Não tenho vontade, nem toco nela. Faz 3 meses que pego nela. Então, eu tô ficando velho também. Isso é foda, cara, porque se for ver, um dos sinais que geralmente o pessoal coloca como de depressão é justamente você parar de sentir prazer em coisa que te dava prazer, sabe? Então é estranho, assim, eu não sei se é. Tipo, você tá novo ainda, né? Mas. E eu falo, ó, tô velho, mas também tô relativamente novo. Se a gente vive até os 80, sei lá. E. Aí eu penso nisso, cara. Será que o que tá acontecendo? Será que é depressão? Mas se é depressão, parece que pode ser mesmo. Por que isso? É químico? É questão de pensar mesmo? Pra mim, parece que se encaixa mais isso. É uma questão de eu simplesmente ter passado, assim, na minha vida, ter passado a pensar que as coisas não têm muito sentido, que não tem objetivo, que não tem Deus, que não tem justiça, que não tem nada. E por mais que eu lide bem com isso hoje em dia, eu não fico tanto em cima desse negócio, mastigando esse negócio ruim, e eu brinco com isso e tal, é uma coisa que está presente. Então, eu não tenho grandes objetivos, eu quero um monte de coisa, mas eu falo, ah, eu quero isso aqui porque vai ser legal, mas nah, se não tiver também, tanto faz, sabe? E é tenso isso, porque eu penso, eu vou ficar mais velho, vou ficar mais chato e mais. E menos. Vou gostar menos das coisas? Tipo, como é que eu vou fazer, sabe? Então, tá de pé aí o suicídio aos 30 anos. Cara, eu planejei mais aos 50, porque eu falei, 50 eu vou estar fudidaço, vou estar tudo decadente e tudo mais. E aos 30 eu já tô quase lá, velho. Então aos 50 eu penso mais nisso. E acho que é bom sempre ter como possibilidade. Se tudo der merda, eu tenho uma saída. Não vou ficar escravo da vida aqui por N motivos, porque alguém quer, porque eu tenho que viver, sei lá por quê. Não tem, cara. Se eu não tiver escolha de nascer, tem que ter escolha de morrer, pelo menos. O tempo se move, eu aqui tão jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. O tempo se move, eu aqui tão jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. Pelo amor, caralho, embaralho na cabeça, os retalhos, triste, solitário, acolhedor como espantalho. Suave como navalha que cala e acerta a hora certa, corta a aérea horta, jorra sangue, não estanca, segue o fluxo. Complexo como amor, simples como sexo, tóxico como ar que não devia respirar. Sujo como azul que nem rato pode habitar, segue o fluxo. E as novinhas tá que tá. O tempo se move, eu aqui tão jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. O tempo se move, eu aqui tão jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. Meu amor, egos inflados tornam-se fardos, todos cansados da felicidade. Todo mundo ri, todo mundo vibra, cada vez mais wi-fi, cada vez menos vida. Egos inflados tornam-se fardos, todos cansados da felicidade. Todo mundo ri, todo mundo vibra, cada vez mais wi-fi, cada vez menos vida. pisadura da alegria, gargalhadas vazias, depressão, frescura, se esforça e sorria. Você tá sendo filmado, vai parar no YouTube. Imagina seu filho vendo assustado seu vídeo no RedTube. Mas gelo no coração e no copo, posso vê-lo mesmo perdendo o foco da visão que passa, na televisão que passa. De graça é farsa, desgraça, parte da massa, não seja feito, faça. O tempo se move, sem parar. Eu aqui tô jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. O tempo se move, eu aqui tô jovem, me afogando em outra dose, sem saber onde isso vai levar. Se isso vai lavar minha alma, se isso vai me trazer calma, se minha mente entorpecida vai parar de pensar. Pelo amor, se Deus existe, tanto faz, nem insiste, eu não me importo mais, deixo pra trás o peso de ter razão. Me disse, terras vão ter nascido em vão, ter nascido e não ter feito diferença, ter crescido e não ter sido notado em presença. Eu sei que você pensa que é, mas você é o que pensa. De depressão. Demorou. Tu é dos psicólogos que acham que é uma doença ou acha mesmo que é o estado natural do ser humano? Nossa, cara, complicado, hein? Eu tenho essa questão para vários transtornos. Eu fico me perguntando e questiono algumas outras pessoas dependendo da conversa. E eu não tenho resposta. Por exemplo, se é um estado natural. Porque na verdade a gente diagnostica, né? Você classifica, você pega que a gente chama de sintomas e diz, ah, você tá em estado depressivo. Mas, cara, eu não sei se isso é uma coisa exatamente. Se é um transtorno. Porque a gente, por exemplo, você tem um transtorno ou os desvios da normalidade, você tem que ter uma coisa que você considera normal. E aí o normal é você ser feliz, produtivo e etc. Será que é isso mesmo? Será que o normal é você ficar deitado o dia inteiro, sendo que você tem comida, você tem teto? Pensando, por exemplo, com um animal, que ele só quer comer, se reproduzir e pronto, e ficar de boa. Será que também a depressão é essa falta de vontade de fazer esse monte de coisa que a gente tem que fazer hoje em dia? Será que não seria algo mais natural do que você ficar querendo acordar às 7 horas da manhã, se entupir de café e ir trabalhar, depois almoçar as porcarias de fritura no meio da rua com garapa, sei lá. E aí você vai, volta pra trabalhar, e você volta pra casa, toma banho, vai estudar, sei lá. Tipo, será que esse ritmo aceleradaço é normal? Eu não sei, cara. E a questão, assim, de depressão, o que, que é ou não é, se é normal ou se é natural ou não, depende muito do ponto de vista. Então, por exemplo, dentro da psicologia mesmo, você tem várias psicologias, né? Então você tem várias formas de ver. E tem áreas que vão dizer, ó, isso aqui você não tem que classificar, você não tem que dizer que é transtorno nem nada. A outra vai dizer, não, isso aqui é um transtorno, você tem que tratar. Aí tem a psiquiatria, você tem que fazer um tratamento com o medicamento, saca? E tem essa dupla questão que sempre está envolvida no comportamento, que é o que, que é genético, o que, que seria natural, né? E o que, que é ambiental. Então, qual que é a influência natural da pessoa mesmo, qual é a influência do ambiente? A gente nunca sabe exatamente qual que é uma, qual que é outra. Você tem uma ideia, mais ou menos assim. Então, eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, é a questão da... Pensando mais por mim, me parece que... Não sei se também tem uma tendência natural de eu ser menos... Sei lá, de buscar menos a vida, de ser muito preguiçoso mesmo e não ficar querendo muita coisa. Mas eu acho que também é a questão de pensar, tipo assim, questão filosófica mesmo, sabe? Então, lá pros 23, sei lá, deu uma virada na minha cabeça, assim, e eu comecei a ter acesso a outras ideias, igual eu falei do Schopenhauer, até do Petri também, que é uma coisa mais próxima, né, não é um filósofo do século XVIII. Eu comecei a ter essa virada. Eu falei, que antes eu já fui, tipo, um cara de ter fé e de acreditar que o mundo é justo e karma, esses troços aí. E quando você perde sentido, pelo menos a princípio, te dá um baque muito grande, né? E depois você vai vendo que não tem muito sentido, aí você fica se questionando toda hora. Aí você deve ver isso aí também com você mesmo, que você acorda e você fala, vou levantar da cama pra quê? Tem gente que não pensa assim, tem gente que simplesmente levanta e é o dia todo na atividade sem pensar por que tá fazendo aquilo ali. E aí aí você me diz também se é assim com você. Comigo eu tô questionando toda hora tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô pensando e por que que eu tô fazendo, se eu tenho que continuar fazendo ou não. E isso é um atraso no sentido de eu não ser muito produtivo, muito feliz, muito alegre e tá buscando muitos objetivos. Às vezes eu simplesmente paro de fazer tudo que eu tenho que fazer e falo, pô, eu preciso fazer isso? Por que que eu vou fazer isso, tá? E às vezes é meio tenso essas crises, esse tipo de coisa. Poxa, comigo é quase exatamente assim. No momento eu tô dormindo super mal, eu fico pensando muito nisso. Porque, não tô dormindo aí, são 5 da manhã, eu não dormi ainda. Vou ter que acordar às 7, ter que levantar às 7 pra ir pra escola. Mas por que que eu vou, bicho? Você passa 15 anos na escola, não sei se são 15, mas é, pra depois por aí. Depois você entrar no relatório e fazer relatório. E pra quê? Cara, vai morrer daqui a pouco. É, cara, isso é tenso. Assim, quando antes da essa crise, a pior crise que eu tive, esse negócio de ler Schopenhauer e chorar no chuveiro, foi antes da universidade, uns meses antes, sei lá. E eu pensei, eu vou entrar para a universidade, ou vai melhorar muito a minha cabeça, por N motivos, ou vai fuder de vez, saca? E hoje em dia eu já tô há 2 anos. Hoje em dia melhorou, mas no sentido assim de me dar um certo objetivo e me colocar certa disciplina. Tipo assim, tal hora tem que estar lá. E isso de certa forma me obriga um pouco a me mover. Se eu fosse pra eu pegar e fazer sozinho a hora que eu quero, às vezes eu não quero. Sei lá, eu passo nessa época de depressão, eu fiquei, sei lá, um mês vendo Breaking Bad, eu virava um vegetal. Ficava na cama só de um lado pro outro, nem queria tomar banho, sabe? Aí um pouquinho de pressão, de falar, você tem que ir lá e tal, ajudou um pouco. E hoje eu tenho certos objetivos, e eu gosto, de certa forma, da vida acadêmica, mas é porque eu acabo tratando de assuntos que eu gosto, que é justamente essa questão de por que que a gente se comporta como a gente se comporta, por que que a gente pensa como a gente pensa. E esse negócio de ficar questionando tudo. Então é um curso que pra mim é muito bom. Eu consigo tá fazendo uma coisa que eu gosto na maior parte do tempo. Então se eu tivesse que pensar, por exemplo, vou ficar rico não sei pra quê, eu vou fazer engenharia, cara, já tinha me matado. Eu não ia aguentar. Porque eu começo a fazer conta, esse negócio assim, eu falo, nossa, esse troço é chato, não tem sentido nenhum mesmo, sabe? Quando eu tô estudando o que eu gosto de estudar, eu falo, não tem sentido eu ficar estudando pra trabalhar e não sei o que lá. Mas é uma coisa prazerosa, entende? Aí isso dá pra você ir levando. Falar, é um negócio que eu gosto, tem uns negocinhos chatos ali e tal, mas é um negócio que dá pra ir tendo prazer no meio disso. Aí a vida não vai ficando tão insuportável assim. Mas não é aquela coisa, nossa, minha vida mudou e agora eu tenho objetivo. A ideia do suicídio, tipo, eu penso praticamente todo dia. Mas eu penso assim, como eu gosto do assunto, eu gosto dessa possibilidade. Eu acho foda o ser humano ser um animal, o único que consegue pensar em tirar a própria vida. Porque, por exemplo, você tem um animal lá, que um cachorro lá, vira-lata, que tá fudido, cheio de bicheira, o bicho tá sofrendo lá e tal, e ele não consegue sair daquilo por si mesmo. A gente, se você tiver uma condição horrível, você consegue. Você fala, pô, eu tô afim de parar com isso, não tá dando certo mais. E aí você parte pra nada. E eu acho que como opção o suicídio é sempre bom, mas hoje em dia eu já tenho menos fixação nessa ideia. Eu acho que dá pra você ir levando a vida assim, com coisas que você gosta, E você ter isso como uma última esperança. Se falar, se nada der certo, eu me mato e acabou. Não vou ficar agonizando aí porque alguém quer. Às vezes eu tenho até um certo medo de falar disso com as pessoas que estão ao meu redor. De que eu sei que mesmo se tudo der certo, mesmo se eu for um grande músico, mesmo se eu virar um grande comunicador, isso é ridículo. Mas mesmo assim eu sei que vai chegar um ponto em que eu vou pensar, pô, tá bom, já tinha que tinha que dar. E já era, tô vazando daqui. Eu vou pegar uma arma e apontar pra minha cabeça e já era. É. Mas não é assunto que dá pra conversar no domingo vendo Faustão, né, cara? É, exatamente. Isso causa até um certo medo. Cara, e agora deixa eu te perguntar, que surgiu curiosidade. Como que a sua namorada, se ela lida, né? Como que ela lida com essa ideia? Ou com essas ideias mais complicadas? Isso, assim? Na maioria das vezes eu nem toco muito nisso. Uhum. Porque ela até, sabe, fica repreendendo lá, cala a boca, para com isso, não vai. E aí às vezes eu até evito, mas eu sei que é inevitável. É, cara, é igual aquela frase bonitinha, a boca fala, não, como que é? Sai pela boca do que o coração tá cheio, sei lá, algum negócio assim. Então você tá cheio de ódio pela vida, não tem como você não falar isso umas horas, né? Às vezes eu até falo, mas aí depois eu digo, ah, é brincadeira, sabe? Cara, eu também, eu falo muito na brincadeira, velho, e acaba assim com muitas pessoas. Às vezes em contexto de universidade, ou com a minha ex-namorada também, eu falava muito. E, por exemplo, minha ex-namorada não tinha muito, não compactava muito com essa ideia, ela era muito ao contrário. Então era, gostava da vida e não sei o que mais, bem o oposto mesmo. Só que ela achava, respeitava, assim, sabe? Não tinha essa, não reprimia. Aí dava pra ter uma coisa, uma relação legal. Mas eu sempre levei muito, assim, na maioria das vezes, na brincadeira. Então eu sempre encaixo algum assunto com a piada de suicídio ou de ser anti-bebê, que é um negócio que eu tô bem militante ultimamente. Aí eu falo assim, nossa, ah, problema, não sei o que. Ah, falo, qual que é a solução do problema? Isso, não ter filhos. Eu sempre encaixo um negócio, tipo, qualquer assunto, por mais aleatório que seja, eu faço ele terminar no não tenha filhos. fica até absurdo. Eu fico notando, eu fico insistindo nisso. E depois eu fico pensando, será que, por que que eu insisto nisso tanto? Será que eu realmente virou uma obsessão na minha cabeça, sabe? Porque sai assim no automático, vai aparecer na cabeça. Ó, não tenha filhos, extinção voluntária da humanidade, etc. Mas eu acabo deixando. Eu sei mais ou menos com quem eu devo falar isso, com quem. Eu nem toco no assunto, cara. Então, sei lá, família. Eu acho que ninguém da minha família tem a mínima ideia que eu penso nesse tipo de coisa, sabe? Passa por longe. É, cara, não dá, sabe? Acho que não tem como chegar nisso. Eu acho que tem gente, tem ouvintes apropriados pra certas coisas que você vai dizer. E às vezes você tem que selecionar aquilo. No meu caso também é assim, ela agora a vida, quer futuramente aí ser uma cientista política. Boa, respeita, não gosta de falar sobre isso, nem dá pra levar de boa. Teve uma época, eu até falava no grupo isso, isso foi ano passado, que eu cheguei até ir pra psicólogo, ir pra o psiquiatra, tomar remédio, lembra disso? E cara, como tua futura profissão é ridícula. Exatamente, cara, também acho. Porque eu ia lá, a consulta anal, e ela não falava, era uma mulher, um psicólogo, que pior ainda. Então, ela não falava nada que prestasse, bicho. Nossa, cara, eu odeio psicólogo, velho. A maioria que eu conheço, a imensa maioria, é puro lixo, cara. Sério mesmo. É a bosta. Enfiar remédio em mim. Eu, no início eu tomei, só que aí chegou um tempo, só que eu ia toda semana pra lá. Chegou um tempo que eu pensei, não, cara, eu tô toda semana perdendo um pouco da minha vida pra ficar nesse lugar aí. Então eu vou parar. eu, certo dia eu levantei de manhã, pô, hoje tá um ótimo dia pra levantar e jogar os remédios no lixo. E foi isso que eu fiz. É, cara, eu tenho curiosidade de saber, assim, como que, igual, como que você lidou com ele, lidou, palavra estranha. Como foi com você, porque eu também tenho muita resistência com psicólogo, cara. Psiquiatra, acho que às vezes a gente não tem tanta resistência, porque é uma coisa mais, parece mais exata. Ah, eu tenho tal problema. Aí o cara vai e te passa um remédio que vai tratar pelo menos os sintomas daquele problema. Psicólogo, às vezes, se a pessoa não tiver certa abertura, e acho que isso que é o complicado, é você não ser enviesado. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela, o código, a moral dela, fora da psicologia, ela tem uma crença forte em Deus, ou em alguma coisa assim, uma religião. Vai ser difícil para ela, cara, separar, por exemplo, a ideia de suicídio, e ela não repreender, ou não querer repreender de alguma forma, sabe? Não querer ser contra isso, ela aceitar abertamente. Mas eu tô falando assim, num geral, psicólogos são muito ruins, todo um monte que eu tive contato, só que tem muitos que tem uma abertura, tem alguns muito bons, sabe? Semestre passado, teve uma conversa sobre suicídio na universidade. E aí eu pensei, nossa, vai ser uma bosta. Mas falei, vou lá. E aí foi uma galerinha, e foi um cara da UFRJ, ele tava por Skype, e ele faz iniciação científica, ele estuda o suicídio, e lá na UFRJ, UERJ, acho que é UERJ, cara, é no Rio. E lá tem uma galera que se mata nos pavilhões, tem muito suicídio por lá. E ele faz um estudo baseado na fenomenologia, que aí tem relação com o Russell, com o Heidegger, às vezes pega a ideia do Sartre também. E, cara, eu achei muito boa a posição do cara, a posição de total, assim, abertura à ideia, e uma postura filosófica mesmo, e não uma postura de tratar, não uma postura de colocar como doença. E eu achei uma posição muito interessante, cara. E por isso que eu te falei, às vezes depende do ponto de vista e da abordagem ou da teoria em que a pessoa se baseia pra ver aquilo, e também da questão pessoal dela. Então, por exemplo, você pegar uma psicóloga com forte uma moral religiosa, certos temas é possível que você tenha problemas, que ela não é uma máquina que vai analisar friamente tudo que você está colocando. Ela tem os próprios vieses dela. Então, realmente, cara, você tá, é bem provável que você tenha pegado um profissional muito ruim. E existem alguns muito bons, mas aí a questão de pensar em como cliente, eu imagino também que é difícil, né, velho? Porque você paga e tal a pessoa, e aí você vê, nossa, que merda. Aí você vai pra outro, aí também é uma merda. E você acaba desanimando, velho. Até se achar um bom, sei lá, pode ser um processo difícil e talvez você nem chegue lá. Foi em duas diferentes, e as duas eram um lixo. Mas dá um exemplo aí de como que era a conversa, o que elas falavam. Teve um dia que eu cheguei lá, aí ela vem perguntando, como foi tua semana. Eu disse, não, fiquei deitado pensando em qual a corda perfeita. Ela disse, mas tu tem que ver que o natural do ser humano é a felicidade. Hã? Ela disse isso, eu falei, por quê? Puta que pariu. Ela disse, não, porque você normalmente vê as pessoas felizes. Disse, não, normalmente eu vejo as pessoas procurando a felicidade justamente porque não é o natural. Por isso que precisa procurar. Ela ficou lá sem falar, aí mudou de assunto. Nossa, que bosta, cara. Que merda. Cara, é triste isso. Até hoje eu fico me perguntando o que ela concluiu. Porque no dia isso foi no dia da consulta. A consulta era tarde. De manhã eu acordei, joguei os remédios no lixo e nunca mais voltei lá pra dar nenhuma satisfação. Eu fico me perguntando o que ela pensou. Será que ele se matou? preocupada, né? Será que ele está em busca da felicidade Nossa, nesse momento? Um paciente. Nossa, cara, e eu vejo, é muito comum, até tem um site, cara, que eu vejo toda vez me enjoa que era para ser de psicologia e misturar autoajuda, otimismo ingênuo, sabe, com negócio infantil. É tipo assim, nossa, cara, é triste demais. E não tem uma posição assim, digamos, mais racional. Então tem um colega de curso também, cara, que passa por uma disciplina. Por exemplo, tem uma colega que é cristã, e eu gosto dela porque é sempre interessante ficar colocando ela para pensar, saca? Então ela é católica, mas acho que nem é por isso que ela tem a cabeça fechada, acho que é o dela mesmo. Então, por exemplo, ela passou por, sei lá, duas disciplinas de psicanálise e praticamente nada entrou na cabeça dela, cara. Ela passou sem entender nada do que aquilo ali diz. Então, quer dizer, lógico que você não precisa entender ser psicanalista, é uma área, mas é bom você ouvir, você conseguir julgar, falar, ó, entendi o que o cara disse, mas ou concordo ou não concordo. E ela passa por algumas áreas, às vezes psicologia social também, essas áreas mais, como é que eu digo, não mais abstratas, mas que mexem mais com a sua cabeça, o modo de você ver o mundo, ela passa meio reto por esses negócios. Aí ela vai gostar, vai se identificar mais com, por exemplo, neuroanatomia, ou uma coisa mais prática, que não mexe muito com a forma que você vê o mundo. Só você decorar lá onde que tá os negócios, etc, as partes do cérebro e tal. Então eu vejo, cara, eu fico pensando como que essa pessoa vai lidar com certos assuntos complicados. Só que ao mesmo tempo é bom colocar que a psicologia, por mais que ela esteja ligada à prática clínica, ela é só é a área mais famosa dela. Eu, por exemplo, não penso em prática clínica. Então eu prefiro a área universitária mesmo. Então eu não quero trabalhar em clínica, esse tipo de coisa. Aí tem psicologia do esporte, sei lá, tem a psicologia. Tem pesquisa, por exemplo, que é a área que eu mais gosto, que eu me interesso, que eu não vou ajudar ninguém, saca? Eu não quero ajudar ninguém. Eu quero entender as coisas. Ah, por que que tal pessoa pensa assim? Por que que ela tem, sei lá, ansiedade social? Por que ela tem fobia social? Quero entender e como que funciona, como que as pessoas pensam, se comportam, etc. Só que, velho, eu falo pra todo mundo, eu não quero ajudar ninguém. Eu não tô nem aí pra ninguém. Eu quero ver desgraça, eu quero ver o caos, saca? Eu acho as coisas mais legal é tipo assim, quando você usa psicologia pro mal, você usar a teoria para domínio de massa, para controle de massa, para vender em propaganda, para você fazer a pessoa comprar coisa que ela não quer, fazer a pessoa fazer merda, saca? Isso que eu acho mais curioso, lado negro mesmo da parada, porque essa coisa de ser pró-vida e felicidade, não sei o que, isso me enoja, isso é triste, cara, eu odeio esse negócio. E às vezes eu fico com raiva de pessoas assim. Eu tenho colega de curso lá que fala não, porque o nascimento, gerar um filho é o milagre da vida. É tipo, eu falo, é um milagre da vida passar uma cabeça gigante pela sua buceta, te deixar arregaçada, te matar, ele se enforca no cordão umbilical. Século passado, metade das mulheres morrer no parto, ou o bebê morria, jogava na horta, jogava terra em cima. Esse que é o milagre da vida, essa é a perfeição da natureza. Saca? Tá, tem muita gente com uma visão muito bizarra de parece que tem um campo florido, assim, nossa, vamos ajudar as pessoas, vamos sair caminhando de mãos dadas aí, tal, vamos todo mundo ser feliz, porque felicidade é o objetivo final. E não é, cara. Eu acho legal justamente pegar o lado da desgraça, o lado da tristeza e trabalhar nisso, mas não tentando reverter, curar a pessoa. Tentando ver, por que que você tá assim, saca? Será que é normal você estar tá mal? Às vezes parece que é, sabe? Essa discussão que eu acho mais interessante. Cala a boca, metine, porco escravo de buceta. Só lambe o pé da Laura, testa de arromba planeta. Escravo, senta as putas pretas, novinha sem tetas. ADM mais lindo, bem-vindo ao clube da treta. Sejam menos retardados, por favor, não forcem. Ou vão ser ignorados como o Léo Borsin. Ou pior, denunciados como Raul Godoy. Quem vai te dedar? Márcio Mandrá, nosso herói. George, mais doente mental que o Greg. Assiste mutilação genital na Deep Web. Ana Mu já tá mais de um ano sem dar. Mais rodado que ela. Francês, bicha, esse é o clube da treta. daqui só tem cuzão, só resto de aborto criado no lixão. É o clube do amor, só tem dente mental. Se você não gostou, só vem chupar meu pau. Passar pro próximo, porque metade dos ouvintes são ignorantes e não estão entendendo nada. Porra, velho. Que triste. Vamos falar das tuas músicas. Qual a Vamos música lá. Que tu mais gosta? Cara, não sei, não tem uma. Mas tem algumas que eu gosto por alguns motivos. Então aquelas do... Dos Cifras, do Clube da Treta, eu gosto porque me pareceu um negócio muito criativo, assim, de poder botar muita gente e falar mal de todo mundo. E o pessoal reclamava quando não tinha, não tava na música, tipo, saca? Só tá xingando todo mundo. O pessoal, ah, não gostei porque não tô na música. A galera queria ser xingada, cara, isso que é mais bizarro. E eu acho bem feito e tal, eu gosto do ritmo. Igual da voz do Petini lá, falando da Laura e tal. Eu acho engraçado pra caralho. Eu fico ouvindo e rindo sozinho ainda. E eu gosto de algumas outras, tipo, a que eu faço uma batalha comigo mesmo, sabe? Eu acho muito hilária também. Essa é uma das melhores. Acho muito maneiro, velho. Acho muito massa Vou essa. editar e vou colocar umas músicas por aí espalhadas. Cara, Fruto Barão acho legal também. Acho muito massa, cara. Tem muita música, velho. Às vezes eu gosto de umas. Teve umas que eu nem terminei. E eu acho muito legal. Às vezes não tem nome, às vezes parou na metade. Só que eu gosto de alguma outra coisa, o ritmo, ou a forma, ou as rimas e tal. Só que muitas eu já acho. Sou muito crítico também, acho meio bosta, sabe? Hoje em dia. Eu falo, nossa, acho, não acho grande coisa mais não. Pode ser até que outras pessoas gostem. Mas parece que quando você se ouve falando, você se acha mais ridículo do que o normal. Mostrei Né? umas músicas tuas aqui para um primo meu. Ele, a que ele mais gostou foi a Sonhos de um Cara Normal. É, cara, essa eu acho legal também. Também é uma das que eu mais gosto, assim, super genial. De onde que surgiu a inspiração para fazer aquilo? Cara, essa talvez seja a que mais tenha, uma das que mais tem influência do Petri, cara. Dá pra perceber na parte É, do. dá pra perceber, né? Desista dos seus sonhos. E eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Essa foi muito numa fase ainda que a influência tava grande. E aí eu acho a música muito boa, mas é meio que. Às vezes o meu modo de produção, né? Era simplesmente bota o um negócio pra tocar e vai escrevendo o que vem na cabeça. A produção meio automática, assim. O que que surge na sua cabeça? E talvez por eu ter. Tava com muito dessas ideias na cabeça na época, surgiu muito isso. E tem a influência dele, eu acho legal caramba também, cara. Aquela parte do final lá, improviso, do Dig Joy Papai. Não sei de onde surgiu aquilo, cara. Faço nem ideia. Quem não conhece as grandes letras do Thiago, eu, pô, compararia de boa com Cartola, Tom Jobim. Eu diria que ainda é muito melhor que esses caras aí. Com certeza, velho. Quem são esses caras? Eu lembro que Só ali. quando eu vi pela primeira vez as Sonhos do Cara Normal, tem aquela parte, desista dos seus sonhos, se todo mundo realiza seus sonhos, o mundo para. É. Aí eu achei isso muito genial, aí depois eu vi isso no vídeo lá do Arthur. Eu pensei, ah, agora entendi. É do vídeo dele isso também, não é? É, ele tem um vídeo que ele fala exatamente isso. Pra você ver que louco, cara. Eu nem lembro bem. Por exemplo, os exemplos lá, quem vai entregar sua pizza, não sei o quê. Eu nem sei se ele dá esses exemplos, e às vezes o Não, cara pois não. influencia. Só fala que o mundo É para. a ideia, né? Mas às vezes você até esquece de onde você pegou a ideia, e às vezes te soa até que é sua, mas às vezes alguém te influenciou sem. Você não percebe mais. Mas eu acho o cara, ele é muito criativo, velho. O Petri. A maior vantagem do cara é ele ser muito autêntico. E eu acho que é muito difícil ser assim, cara. Nos rap até eu consigo ser mais autêntico, de ser um negócio que brota na cabeça e vai. Uma merda pode ser uma coisa estranha pra caralho, coisa ofensiva pra caralho. E às vezes você acaba ofendendo todo mundo, mas é uma coisa que tá vindo na sua cabeça, cara. é bom dar liberdade a isso. Parece que dá até o negócio do clube da treta era interessante por causa disso. Você tinha um lugar pra você tirar seu ódio ali, jogar pra fora o que você tinha de ruim, xingar todo mundo e se sentia bem depois daquilo. Era uma coisa terapêutica. Também, a mensagem que deve ser passada é: desista dos seus sonhos. Se todo mundo realizar seus sonhos, o mundo para. Quem vai vender seus sapatos? Quem vai entregar sua pizza? Quem vai te atender no McDonald's? Quem vai ser seu proctologista? Reflitam. Porque eu acho que ela é até meio nova, que eu achei super legal, que é a Circo dos Horrores. Ah, tá. Cara, isso aí é muito... Essas meio sérias, tem meio... Não é meio vergonha, mas uma trava, assim. Tipo, será que tá sendo muito estranho? Porque era uma coisa experimental no sentido, assim... Muita coisa eu ia fazendo pra ver o que que dava. Tentava fazer uma coisa diferente e tal. Eu acho ela interessante também. Na verdade, nem gostei da batida dela, só gostei da letra. Pois, é louco porque eu acho ela sombria... E eu era muito nesse caso, como nos outros, era muito levado pela batida, sabe? Então eu pegava a base, tocava, falava, o que isso aqui me faz pensar? E aí ia surgindo um negócio, sabe? Não era uma coisa assim, tipo, vou sentar aqui em silêncio, vou escrever o que eu acho que é legal. Era simplesmente uma coisa que ia brotando e dava uma peneirada ali, sei lá, e... Mas era uma coisa muito... Muito intestinal, sabe? Muito das entranhas mesmo. Não tem muito floreio, não. Eu conseguiria isso. Eu, pra tentar escrever alguma coisa que preste, eu tenho que sentar e focado naquilo e passo 5 horas pra escrever um parágrafo. Ah, vai, mas na verdade, pra escrever coisa que presta mesmo, dependendo do que, realmente demora muito, cara. É igual, por exemplo, trabalho acadêmico ou... Se eu fazer um negócio muito certinho, você demora muito pra fazer pouco. A questão do rap, às vezes, produzia muito, porque era uma coisa muito muito crua mesmo. Não precisava fazer muita coisa. Era botar a batida e ver o que ia saindo ali, no momento. Às vezes saía um negócio muito bom, e eu pensava assim, nossa, eu não sei como é que eu fiz isso, sabe? Às vezes é muito bom, mais do que esperado. Às vezes é muito ruim também. Mas é por isso que eu gosto mais das que são zoadas, das que são engraçadas. Porque de um jeito ou de outro, cara, ela vai ser ridícula, sabe? Se você não conseguir ser engraçado de propósito, vai ser engraçado porque é tosca. Porque é uma bosta, tipo, mal feita, sei lá o que. Em algumas ela acaba sendo melhor ou pior, mas eu acho que dá pra rir um pouquinho na maioria delas. O negócio é fazer, às vezes é mais fazer do que pensar em fazer, sabe? Com os rap era muito assim também. Porque se ficar, se eu, né, ficar pensando muito, nossa, vou escrever uma música sobre isso, uma crítica social foda, não vai sair nada que presta, cara, vai ser uma bosta. Você deixa o negócio, vai fazendo e foda-se. Fica mais, pelo menos, mais natural, sabe? Não fica a coisa assim, nossa, que coisa artificial, que coisa... Tipo aquele cara Fábio Brazos, que porcaria, sabe? Quem é esse? Nah, velho. Pesquisem aí, quem estiver ouvindo. E eu ouvi uns rap aí de anti-Bolsonaro, anti-Trump. Nossa senhora, vocês botam um baldinho aí que vocês vão vomitar fácil. Fábio Braza, eu nunca gostei muito de rap, na verdade, acho que já falei isso. Comecei mais a ouvir rap com tu mesmo, lá com o rap do Cifros. Foi meu primeiro contato direto com rap. Que louco, velho. Eu nunca gostei, eu sempre achei, sei lá, música de subcultura. Na verdade é, né, cara. Na verdade depende, né, porque hoje em dia hoje acho que é o auge, sei lá, tem rap pra caralho. Tem rapper pra caralho. E às vezes eu ouço, nossa, às vezes eu ouço, meu Deus do céu, como é que o pessoal gosta? Pense num abismo que não tem fundo. Quero sumir daqui, ir pra outro mundo. A vontade de morrer já é maior que tudo. Meu quarto tá um lixo, isso é um absurdo. Como se arrumar fosse arrancar meu braço. Tá tudo bagunçado, nem tem mais espaço. Não arrumo minha cama pra... faz duas semanas. Durmo pelado só pra não botar pijama. Tô tão imóvel que faço parte da mobília. Os rato aqui já tão formando quadrilha. A vontade de morrer já é maior que tudo. Meu quarto é o maior lixão que existe no mundo. Não faço nada útil, sou um vagabundo. Não tomo banho a distância. Relacionamentos. Tu terminou? Cara, terminamos um namoro aí de um tempo. Relação que vinha mais um tempo antes aí. Uma confusão, cara. Eu acho que a gente tá meio que junto a... Tava, né? A... Sei lá, acho quase uns 2 anos, velho. Quer conversar sobre isso? Ué, pode ser, cara. Você quer saber especificamente o que é que eu vou falando aí? Fala muito bem. Não acho, cara, mas... Enfim, você tá falando, vou acreditar em você. É, a gente começou, era... Eu lembro que, acho que antes de entrar na universidade, que foi em agosto de 2015, e, na verdade, a gente... Se deu muito bem, cara, sempre, até o fim. E a gente ficou um ano, sei lá, meio enrolando. Aí depois falou, ah, vamos namorar, porque é mais fácil saber o que... é aquelas regrinhas morais, sabe? É mais fácil você saber o que você pode fazer ou não. Você pode abraçar outra menina, você pode levar a menina pra dormir, o que sei. E aí acontece esse negócio desse, saca? Tipo assim, tava ficando mais sério com ela. Aí acontece uns negócios assim de a menina ir pra minha casa e eu achar mó normal. A menina dormiu lá, tipo, não, sem fazer nada. Eu deixei ela dormindo lá, nem sei como é que ela foi parar lá. Aí, beleza, no dia foi embora, não aconteceu nada. Só que aí eu, num casal normal, isso não costuma ser legal, né? Tipo, a pessoa extra dormir na casa da outra pessoa, enfim. Aí, pra ter mais direcionamento, saber como fazer as coisas, a gente começou a namorar e tal. E a gente foi se adaptando muito. Porque assim, eu sou um cara bem chato, velho. Eu sempre falei, falo pra todo mundo, toda mulher que tem alguma coisa, falo, ó, eu sou muito chato, eu não quero saber de nada. Então eu seria um péssimo namorado. Eu não quero saber de ficar saindo, de fazer um monte de coisa, eu não quero nada disso. Se você quiser em show do... É, sei lá, velho, esse sertanejo aí, eu não vou. Se quiser, você vai, fica à vontade, não me enche o saco pra eu ir, sabe? É uma coisa mais assim. Eu realmente não quero saber de quase nada do namoro. Até recentemente, a gente organizando as ideias ali de que a gente queria, eu falei, ó, pra mim eu preciso de 3 coisas pro relacionamento, que é comida, sexo, sossego, saca? Se tiver essas 3 coisas, velho, se a mulher, a gente puder fazer uns negócios pra comer, ou sair pra comer, que seja, tiver sexo e tiver tranquilidade, tiver sossego, me deixar em paz, deixar fazer minhas coisas, e ela faz as dela também, pra mim tá ótimo. Só que aí acontece que a gente personalizou e tal, ah, isso aqui eu não gosto, vamos deixar quieto. Aí a gente foi se entendeu muito bem. Só que chegou num ponto que mesmo a gente sendo muito sincero, tipo assim, ah, eu não quero isso, eu não quero ficar, por exemplo, eu não quero ir pra casa dos seus pais no fim de semana, lá em outra cidade. Aí, com o tempo, acho que isso foi pesando pro lado dela. Por mais que ela entendesse e lidasse até bem com esse meu jeito chato pra caralho, de ser antissocial, de não querer fazer nada, ela meio que acho que isso pesou, que ela, ah, eu queria que você... É, meus pais gostam de você e não sei o que, queria que vocês se dessem bem. E eu sempre, cara, eu tentava assim, por mais que eu... Hoje eu não sou tão cuzão mais, que antes eu pensava assim, eu quero assim e eu não quero esse monte de coisa aqui. Então se você tá bem, beleza, se não tá, foda-se. Então antes eu pensava assim, é do meu jeito ou não é. Só que hoje em dia eu amadureci um pouco, aí eu falo assim, não, você tem que ceder algumas coisas, velho, não tem como se conviver com pessoa sendo só do jeito que você quer. Aí eu cedia, aí ia na casa dos pais, etc. Não era um problema assim, cara. Tipo assim, me dava bem, não era ruim as coisas. Mas eu acho que aquele negócio que a gente falou antes, de você, mesmo sendo um bom negócio, às vezes você não quer fazer. Tipo, tem dia que você acorda, você não quer levantar da cama, você não entende nem por quê. E às vezes é um negócio legal, que pode te proporcionar ali uma coisa interessante, você não quer fazer, sabe? E ao longo do tempo acho que isso foi pesando. E aí ela tinha alguns problemas, que ela queria algumas coisas que eu não tava suprindo. Tipo, ela queria mais atenção, ou mais, ter mais, sei lá, fazer algumas coisas juntos, ou ligar pra aniversário. E isso é um problema. Eu falei desde o começo, falei, eu não tô nem pra aniversário, eu não quero dar presente, eu não quero que você me dá presente também, não precisa nem lembrar do meu aniversário, eu não ligo pra data comemorativa nenhuma. Só que aí, mesmo a pessoa, ela tinha certa, às vezes, dificuldade de entender o que eu pensava assim, porque ela pensava radicalmente oposto. Então, o aniversário era uma data muito especial e essas coisas. Só que ela sempre respeitou até, foi muito de boa. Só que acho que isso foi essas pequenas frustrações ao longo do tempo. Por mais que ela já soubesse disso antes, que eu era cuzão pra caralho, ela ia se frustrando um pouquinho. Tipo, ah, ele não lembrou de mim, não fez algo especial no dia do aniversário, ou não perguntou se eu tava bem, esse tipo de coisa, velho. E eu sou muito, eu sou ruim, velho, pra conviver mesmo. Eu acho que não seria, eu sou muito na minha, eu não fico atrás das pessoas, eu não inicio conversa. Tipo, eu sumo, eu fico por meses sem falar com a pessoa, eu nem lembro. Dependendo da pessoa, eu esqueço o nome, se não tem tanto contato, sei lá o que. Então isso com o tempo foi ficando ruim, e a gente chegou num ponto que eu também tava irritado de ter que ficar sendo cobrado, ter que ficar tendo exigência, sabe? Falei, não, eu quero tranquilidade, eu quero poder fazer minhas coisas sossegado, e eu quero meu tempo ficar sozinho também. Tipo, ficar sozinho aqui na cama, tá uma bagunça, vendo, sei lá, qualquer série aí, ficar vegetando, saca? Eu preciso de um tempo também pra ficar longe das pessoas. Realmente preciso de ficar sozinho. Aí com o tempo foi ficando meio chato, e a gente chegou num ponto que eu falei, ah, eu quero assim, eu não tô querendo ceder muito mais, porque tava ficando ruim pra mim. E ela falou, ah, mas eu queria certas coisas assim, e parece que eu não ia satisfazer mais. A gente decidiu, assim, foi muito de boa, e em parar, sabe? A gente parou o relacionamento e tá tranquilo, cara. Ela é legal pra caramba, sinto falta, mas eu sei que, pensando racionalmente, não era uma relação. Tipo assim, a gente gosta um do outro, mas não tava gostando mais da relação. E a gente tentou modificar um monte de jeito, mas não deu mais certo. Aí fazer o quê? Tem que falar depois disso. Cara, já falando demais, você me dá um não, toque aí. Tá falando de menos ainda. Cara, eu tenho lindo. Só pra não perder o negócio, eu tenho um problema muito sério com eu mesmo falando, cara. Eu acho que eu me entendi muito rápido, e eu tenho essa impressão, às vezes pode estar errada, que as pessoas que estão ouvindo também. Então eu falo, sei lá, 10 minutos, eu já quero parar, porque eu acho que todo mundo tá de saco cheio. Ah, eu me identifico com muita coisa que tu falou aí. Tipo, ser muito chato. Só que aí eu, com o tempo, eu fui aprendendo a ceder, sabe? Tem que ser, né? Fui cedendo mais que tu. Tipo, também nunca liguei pra aniversário, velho. Mas tu viu que esse ano teve aquele negócio, eu acabei cedendo. Uhum. Porque ela não gostar, ela gosta disso. Queria, por que não? É, velho, é bom também. De vez em quando é bom você fazer algumas coisas que você não tá tanto afim. Porque às vezes a gente, assim, que é mais preguiçoso pra viver mesmo, às vezes precisa de um empurrão de, ah, vai lá e faz. Senão a gente não sai do lugar. Isso, e nem é algo que dá um trabalho. É. É algo que você não faz porque você é um lixo. E eu me sinto assim. É um bom resumo, cara. Você não faz porque você é um lixo. Você quer ficar ali no canto, julgado e imóvel. Tem algo mais pra falar disso? Ah, cara, não. E agora, tá procurando algumas cópulas furtivas? Cara, não tô, velho. Naquela época do, que eu tava muito fixado lá no inconsciente. Inconsciente finiano, essas ideias. Tipo, realmente, na verdade, nessa crise em 2013 que eu te falei, que foi nas férias de 2013 pra 2014, acho, fiquei mais deprê e perdeu todo sentido. Nesse ano de 2013 mesmo, já tava. Foi o ano que isso foi perdendo o significado da, do sexo, sabe? Porque, tipo, em 2013, sei lá, velho, tempo antes eu tinha terminado outro relacionamento. Aí depois eu passei disso e falei, não, vou comer geral. E aí fui ter um monte de relacionamento, assim. E eu não tinha, tipo assim, ah, vou pra balada sertaneja passar herpes pra 20 pessoas. O que eu tinha era mais várias relações, só que duravam, saca? Não era namoro, tipo assim, eu ia ficar com as meninas, ficar com três meninas por vários meses. E aí ia rolando, só de boa assim, sem compromisso. E algumas vezes, esse negócio de sexo casual, cara, eu fui vendo que era merda. Porque, tipo assim, eu fazia... Acho que já contei pra vocês a história da menina. Uma menina que tinha um fim de semana com ela e tal. E foi uma merda. E eu só fiz tudo o que eu tinha que fazer com ela. Andar na rua, ir no cinema pra comer. E na hora que eu comi foi uma merda. Depois que eu comi foi uma merda pior ainda. Aí nesse dia, cara, depois ela me cobrou um coco ralado. Como assim, coco ralado? Sério, velho. Se quiser até fala aí brevemente sobre essa história. Fala aí. Ela ilustra bem, velho. Aconteceu assim, cara. Um dia eu tava na academia de boa lá. De boa, assim, autista, né? Fazendo um negócio, assim, sem ter noção do ambiente que tava ao redor. Aí chega uma menina e vem falar comigo alguma coisa que eu não lembro. E a gente conversa e tal. E eu vi que essa menina, na verdade, o que ela tinha de muito legal é que tinha uma bunda enorme. Só isso. Aí que tá o problema. A gente combinou, vamos fazer uns negócios e tal. E a gente ficou um tempo, e aquele negócio de ficar de pegação, e ia comer, e era, a menina era embaçada, velho, porque eu lembro que conheci os amigos dela, numa festa da amiga dela, tipo assim, uns 6, 7 pessoas, eu me dei bem com todo mundo, velho, pessoal muito legal, e a pessoa mais insuportável era ela, tipo, ninguém ria dela, ninguém falava com ela, sabe, então era a pessoa mais avulsa, e aí, por exemplo, eu pedi um lanche na lanchonete lá. Aí todo mundo dividia e ela ia, por exemplo, ela ia pegar um suco. Aí na hora de pagar, não queria pagar nada, sabe? Tipo, era meio resistente assim. E não queria pagar nem o suco que ela pediu, sabe? Era muito bizarro, cara. E a gente combinou de fazer uns doces lá em casa, sei lá. E ela levou um pacote de coco ralado, sabe? E a gente, num fim de semana, foi no cinema, velho. Eu paguei tudo, mó preju, sei lá, 50 pau. Põe pipoca, paguei pra ela também, né? Foi no trouxa. O cinema era barato ainda. Era barato uns 12 pau já. Você gasta uns 100 pau pra isso. Nossa, tá louco. E eu achei muito já, velho. Pagar pros outros é muito chato. Mas enfim, né? Homem é trouxa pra caralho. Aí eu paguei, a gente foi, viu não sei o que lá que. Foi, a gente foi pra rua. Eu falei, não, eu quero comer ela, não quero ir pra rua. Aí ia pra rua, ela, ah, vamos ali num bar, ah, vamos passear não sei aonde. Falei, nossa, chato, velho. Não quero isso, sabe? Só queria ir lá pra casa e comer ela. Depois de toda uma história, toda enrolação, eu levei pra casa e fui comer ela. Foi bizarro, cara, porque ela, tipo assim, acho que ela não sei se ela não transava há um tempo, pelo menos ela falou. Mas ela não ficava com as pernas abertas, sabe? Ela deitou assim e ficava tipo. Deu uma barata quando você pisa, só que ela fica com as perninhas mexendo. Sabe? Ela ficou assim, com as perninhas mexendo. Eu falava assim: dá pra abrir a perna? Ela, não sei o que tem. E tipo, ela ia fechando. Eu ficava igual um inseto morrendo, sabe? Pô, fico imaginando a situação. Cara, eu fiquei naquele ali e falei: meu Deus, acaba com isso logo. Pelo amor de Deus, eu ali no momento já eu tava me sentindo horrível, tava me sentindo ridículo. E eu pensei, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso, sabe? E só que foi um negócio tão bizarro que foi o ápice, assim, pra eu. Que me deu uma lição muito grande. E aí depois que eu comi ela, eu não queria, velho, mas eu não tava aguentando ela mais. Eu falei, ah, não vai dar pra gente ficar mais, não sei o que tem. Aí eu falei, ah, mas por quê? Não sei o que tem. Eu falei, ah, porque, sei lá. Falei o que que eu não tava afim, etc. E ela falou, ah, então devolve meu coco ralado. Eu falei, o quê? Eu falei, ué. Ah, tá, não, eu devolvo sim. Eu falei com ela, beleza, pela internet isso, né? E eu falei, não, ela falou na hora ali, mas ela vai esquecer. Passou uns dias, ela voltou. Ela falou, aqui, você vai devolver meu cuco ralado? Eu falei, caralho, velho, ela tá falando sério. Mas eu não devolvi, cara. Eu sou bad boy pra caralho, eu não devolvi o cuco ralado dela. Manteu a moral. É, mantinha, meti a real, velho. Olha. E foi tenso, cara, porque depois desse negócio, acho que foi o caso mais bizarro, assim, de eu me sentir ridículo mesmo de estar fazendo tudo aquilo por causa de sexo. E eu ver que depois que eu gozei, acabou totalmente a minha vontade de estar com a pessoa. Aí eu, cara, sexo casual não faz muito sentido. Porque meu pau tá mandando tudo que eu faço. Eu ir no cinema, levar no cinema, pagar pipoca, levar no bar e passear de mão dada. E só meu pau que tá querendo aquilo ali, eu não tô. Na hora que ele gozou, ele dorme e você se vira. Ele fala, pronto, cara, agora você dá um jeito. E aí você fica a mulher ali, o que você faz? Tipo, você não tem conversa, você não tem nada, você quer que ela vá embora. Como que você faz isso? Não tem como. E aí eu já fui nessa época já desligando desse negócio de sexo casual, de tentando ter mais um controle sobre desejo sexual, sabe? É a questão de controlar o pênis mesmo. Tipo assim, ele vai estar sempre presente ali, querendo umas coisas meio estranhas, tipo mulher na lama. Isso foi bizarro. Piada interna, né? Mas pra quem não entendeu, tem um vídeo aí no Xvideos, que eu não sei o nome, mas é a mulher no meio da lama. Sei lá, e não sei como que eu achei isso. Enfim, aí hoje em dia eu já tenho essa noção, cara. Eu não. Eu penso assim, tá. Meu pau quer aquela mulher, mas eu quero. E se for rolar, o que eu vou ter que fazer? E aí, cara, chegou num ponto que a minha preguiça é maior que o tesão, cara. A minha preguiça tá maior do que desejo sexual. Eu falo assim, nossa, vou ter que fazer muita coisa pra comer, então não faço. Então, tipo assim, se tiver que fazer todo esse rodeio de levar pra comer, sei lá o que, eu não faço, cara. Sério. Eu não aguento mais isso. É insuportável já. Aí eu não me preocupo muito com isso, não, cara. Pô, eu sinto que se um dia eu terminar isso, eu vou ficar exatamente igual a tu. A preguiça é bola mais alta. Pois é, velho. Preguiça de viver já é maior que tudo. Meu quarto tá um lixo. Isso é um absurdo. Mas, velho, é normal. Sempre vai ter o pau ali falando, nossa, vai lá com o MS que tem. E acho que com o tempo também, pra você ver que sexo não é tudo não, cara. Na verdade, às vezes causa mais problema do que tudo. E sei lá, cara, risco de ter gravidez aí. Eu já passei, quase tive filho. Hoje em dia eu dou graças a Deus que nem existe. Mas eu rezo. O Thiago sendo pai. Oi, eu não consigo, velho. Hoje eu sou militante antinatalidade. E é absurdo eu pensar. Eu ainda penso fazer uma vasectomia daqui a pouco tempo. Só ter grana pra pagar em particular e pá. E eu vou fazer, cara, eu não quero. Ou vai no SUS. Não pode, tem que ter dois filhos. Tem que ter acima de 25 anos, eu já tenho, mas tem que ter pelo menos dois filhos. Porque eles vão falar, mas se você se arrepender depois e tal. Eles não vão entender se você falar, ó aqui, cara, sinceramente, eu odeio essa ideia de ter filho, cara. Eu quero que a humanidade seja extinta. Eu fico com raiva de ver mulher com criança pequena. Você acha mesmo que eu vou querer ter filho? Pode ser que eu. Pode até ser que queira, cara. Você mude de ideia. Mas eu acho melhor você se arrepender de não poder ter do que você ter e se arrepender. Porque aí você se fudeu, porque você vai ter o filho pra sempre, velho. Não tem volta aí. Não tem volta, cara. E tipo assim, você gozou dentro, acabou. Já não é, o filho não é seu mais. A mulher faz o que ela quiser. Se você falar assim, ah, tira aí. E ela falar, não quero tirar, ela não tira. Você se fudeu. Se você quiser. Machista, se insistir. E se você falar assim, não, eu quero ter um filho, e ela não quiser, ela não vai ter um filho, cara. Então a decisão tá no corpo dela, já é dela, acabou. Então você corta os, né, os caninhos do seu pau ali, que não chega nesse ponto. Você usa camisinha anticoncepcional, isso independe, sabe? Porque você vai confiar que a pessoa tá tomando os troços direitos. Não faz sentido, cara. Pô, eu digo muito. Que a monogamia é o auge da evolução humana, justamente por isso. Porque você não vai estar só seguindo o seu instinto. Tu não vai estar com a pessoa só pra dar uma estrepada aí e depois devolver o negócio de coco. O quê? Devolver o negócio de coco? Eu sei lá, eu esqueci um pouco lá. Ah, minha memória é péssima, eu ouço uma palavra há 2 minutos e já esqueci. Eu pensei em coco, tipo, coco normal, aí eu falei, mas que história de coco é essa? Mas enfim. O que tu acha de poligamia? Cara, eu acho legal a ideia. Assim, na verdade, na prática, eu imagino assim. É legal, o cara sempre quer ter várias mulheres. Só que, velho, aguentar uma mulher já é difícil. Você vai aguentar 2, 3, 4? É muito tenso, cara. Eu acho que pra algumas pessoas rola, velho. Acho que pra mim não rola tanto, porque eu sou muito antissocial, cara. Então, tipo assim, só se, por exemplo, eu tiver com 2 mulheres e uma suprir a necessidade da outra de socialização. E aí, tipo, elas... Ah, eu quero ir assistir o filme tal. Apesar que filme eu gosto de ver, cara. Mas elas falam assim, ah, eu quero ir... Né, sei lá, o que mulher quer fazer. Quero ir no shopping. Aí a outra fala, ah, eu vou com você. E aí eu fico de boa assistindo Domingo Legal. Nem sei se existe, mas... Mas enfim. Aí eu acho que funcionaria, cara. Mas eu acho uma situação muito improvável de acontecer. Mas eu acho legal, o pessoal consegue aí, um monte de gente se dá bem e tal, acho mais interessante. Pô, eu acho realmente que estão só seguindo, os caras que fazem isso estão só seguindo pelo palco, querem várias e... Porque realmente é uma chatice, se é chato com um, imagina com 2, pois é. 3. Eu conheci um cara que tinha 7 mulheres. Que isso, um em cada cidade. Nossa senhora, que trabalheira, velho. Mas, cara, é muito ego também, né? Você pensar, cara, tem várias mulheres, você se sente bem pra caralho. Aí você tem que pensar se você aguenta na prática, né? Você vai querer pagar o preço? Eu não quero, velho. Mas monogamia, cara, eu sou meio... Não é que eu sou contra, mas eu acho que a ideia de monogamia como instituição, eu acho que ela é horrível. Não é que ela é horrível, na verdade ela tem uma função estruturadora, digamos assim. Mas eu acho que você crescer com a ideia de que a monogamia é o caminho pra felicidade ou que ela é o único caminho é um problema. Igual o Lacan, que é um psicanalista famoso pra caralho também, ele meio que ressuscitou o Freud na década de 70 e tal. Ele dizia que as religiões e a monogamia são delírios coletivos. Ele dizia isso porque você é muito estranho, é uma ilusão você querer um objeto, um único objeto que te satisfaça plenamente para sempre, saca? Então, por exemplo, as religiões têm muita essa ideia de você ter um objeto, um Deus único que dá todo sentido, toda orientação, tudo para sua vida. A monogamia te dá uma ideia de que você tem uma pessoa que você vai viver feliz pra sempre, que é alma gêmea, sei lá o quê. E eu acho isso muito problemático, cara. Porque você. Eu já tive essa ilusão, a gente é criado nessa ilusão de pensar que, nossa, eu vou encontrar uma pessoa perfeita pra mim e a gente vai se dar bem. E acontece que às vezes depois de um tempo você vê que a pessoa não é perfeita, você também não é. E muita gente pensa o seguinte, nossa, já tô aqui, eu tenho que aguentar. Então, sei lá, geração passada, nossos pais, às vezes estão meus pais, um monte de gente tá junto hoje porque simplesmente tá junto. Não tem mais motivo pra estar. Às vezes não quer estar junto, mas às vezes precisa estar junto por causa de grana, ou porque tem uma mesma casa, ou porque tá confortável ali, não quer a vida separada. Mas a questão de, por exemplo, desejo, você não vai desejar a mesma pessoa pra sempre e só ela. Aí que tá um problema, porque, por exemplo, você se casa, sei lá, com uns 30 anos, e aí você vai ver que a pessoa tem os 70. Como que você vai viver 40 anos sem desejar outra pessoa? E aí pode acontecer o seguinte, você deseja outra pessoa, você tem oportunidade, e aí você pensa... As opções são ou eu mantenho 40 anos de um casamento ou uma trepada de 5 minutos. Extremamente, cara, essa trepada de 5 minutos, em certa parte do casamento, ela vai ficar muito tentadora. Você vai falar, porra, tá, eu gosto dessa pessoa, tô com ela, etc, é boa a vida, mas é a mulher gostosa pra caralho, sei lá. Então quer dizer, você pode perder 40 anos com uma pessoa por causa de 5 minutos, saca? É absurdo você pensar isso, velho. Você pode por causa do sexo você pode perder tudo o que você tem com uma pessoa. Você tem relação, intimidade, tudo de bom. Porque simplesmente seu pau tava querendo, velho. Sabe? Isso que eu acho bizarro. Você querer engaiolar a pessoa e falar, pronto, a partir de agora você é minha e vai querer só eu pra sempre. Eu acho que isso é muito bizarro. Pô, eu vou por outro caminho aí. Eu defendo a monogamia, porque eu acho que é a melhor forma de viver, levar uma vida menos ruim, é você dar menos ouvido aos seus instintos. Então, tipo, eu também acho uma ilusão você achar, vou achar uma pessoa perfeita pra viver o resto da minha vida. Completa ilusão do romantismo do século XVIII. Só que eu já sei que isso é ilusão e aceitei. E aí vem pra parte realística. Eu odeio quando tô falando porque eu me perco no pensamento. Normal. Vem pra parte realística, que é você. Você acaba, enquanto tá de boa, tá ok, você fica comigo. Mas depois que fica chato, depois de 10 anos de casamento, já era. Então eu acho que enquanto não pode romantizar tudo. Então eu acho que enquanto você tá de boa com uma pessoa só, você fica. Depois que acho que 5 minutos vale mais, como tu falou. Então tu acaba e vai pros teus 5 minutos e pronto. Tu vive cada momento como se fosse cada momento. E acabou. Cara, eu assim, às vezes pode parecer que eu falo em defesa de desejo, de uma coisa instintiva. Eu tenho até, eu não sei, cara, hoje em dia, uma fórmula ali, ou dizer assim, ah, renunciar aos instintos é melhor, ou viva seus instintos e foda-se o resto. E aí você tem, por exemplo, a ideia do, tem um Schopenhauer, que é o cara ascético, que vai dizer que se aproxima do budismo, vai dizer, não, você desejar é ruim, então o que você tem que fazer para ter uma certa felicidade é evitar o desejo. Aí você já tem o Nietzsche, que, por exemplo, curtiu o Schopenhauer até certo ponto, só que ele é um cara mais da pulsão. Tipo assim, você tem que... E aí o Freud também vai ser mais assim, seguir uma linha mais de satisfação do desejo, porque senão você tem vários problemas de não satisfazer. Mas tirando isso todo, o desejo é só um exemplo, mas eu acho assim que a monogamia, como a gente entende... Como a gente entende, não, como a gente... tem ela como um conjunto de regras já que vem prontas. Então, por exemplo, você tem relacionamentos, já tem certas regras. Eu acho ela problemática em muitos sentidos. Eu acho que assim, se você quiser uma pessoa só pro resto da vida, é possível que você seja feliz com a pessoa pro resto da vida, por muito tempo, seja feliz pra caralho. Eu acho muito possível, eu acho que pode acontecer. Só que eu não sei, cara, se a gente ficar seguindo regra imposta, regra genérica, se dá muito certo. Então eu não tô dizendo assim, nossa, eu sou contra a quem é monogâmico. Eu sou contra esse padrão de regrinha. Você não pode fazer um monte de coisa. E aí até o Schopenhauer vai dizer lá que, tipo, no casamento o homem perde metade dos direitos e ganha o dobro dos deveres. Saca? Ele é pessimista, claro, mas você tem ideia de que você às vezes perde muita coisa. Porque é muita sanção e é muita exigência, isso que eu não gosto, sabe? Então, um relacionamento meu, eu não sei se eu convivo bem, e tirando essa parte de ficar com outras pessoas, que é mais polêmica, eu não sei se eu convivo bem com a pessoa, com certas exigências sociais, sei lá, de, ah, você tem que ser assim com a sua namorada, você tem que se dar bem com a família, você tem que crescer com ela e amar e ter filho e fazer isso e aquilo. Eu acho isso ruim, você querer botar regra pra todo mundo. Eu acho que você tem, tipo, tá eu aqui, tem a mulher, e a gente quer ficar um com o outro só que do jeito que a gente acha bom, eu acho isso foda, velho. Se der certo, ótimo. É bom você ter uma pessoa pra você contar. E também, se você quiser ter várias pessoas, se você der bem com todo mundo, beleza. Eu só não gosto de regras, de estabelecer regras e aí você ficar censurando. Tipo assim, você quer viver do seu jeito com a sua namorada, mulher, sei lá, e vai ter gente enchendo o saco. Nossa, mas seu namorado não liga de você ir pra um show sozinha, ou o nosso, seu namorado, te segue pra todo lado, sabe? Eu acho que é chato a sociedade se metendo na relação. Por isso que eu gosto de ter uma relação muito discreta. Tipo assim, eu e a pessoa só, o resto é que se foda. Eu não quero que a pessoa fique metendo a mão, metendo o olho, metendo a língua de não é chamado. Eu acho que cada um, se a gente conseguir personalizar, cada um consegue se sair melhor um pouco do que se ficar, casa de branco e na igreja e sei o que lá. Essas coisas brega pra caralho. Pô, nesse ponto eu concordo, só pra finalizar aqui. Uhum. Pô, concordo com tudo isso aí. Que você não, a monogamia, mas não é a monogamia imposta pela sociedade patriarcal. É a monogamia decidida entre os dois e pronto. É, e pode ser de boa, cara. No fim eu não sou contra ninguém, eu quero que cada um cuide da sua vida e pronto. Quero que todo mundo se foda e meu pau cresça. É com essa frase que finalizamos isso aqui. Agora no beatbox, eu sou mais foda que o rap. What the fuck say?